Dolly to us, Dolly Kays. Cabin travail, Dolly Roma. Dolly to us, Dolly Kays. Cabin travail, Dolly Roma. Dolly to us, Dolly Kays. Cabin travail. Vamos começar. Isso aqui é arte, não pode tocar. Essa obra-prima ficou tão linda. Valorizo, eu botei o preço lá em cima. Só levantar sua mão pra você dar o seu lance. Se ele for na casa do milhão, esse lance é um romance. Sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência. Sabe que se não me der assistência, você tá vindo pra concorrência. Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais 5 zeros. Talvez eu cumpra até um castelo, só espera eu bater o martelo. Vai começar o leão, quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leão, quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas, artigo de luxo. Faturando mais de 100k por minuto, ela é foda. Adianta ficar puto, chora. Todas de alma de bruto, glória. Um Mickey moto no pulso, chora. A tamanho desses boots, fala comigo, bebê. Fala o que eu posso fazer por você. Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV. Deixa dona de Hermes, você te no TVZ. É que meu grupo tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder. Vai começar o quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Dole uma, dole duas, dole três. Vai, dole uma, dole duas, dole três. Agora vai, dole uma, dole duas, dole três. Vai, dole uma, dole duas.